Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. E esse podcast está sendo gravado no dia 19 de dezembro de 2021, às 7 horas e 27 minutos da manhã. Melhor. Peraí, calma lá, que isso? É da noite, porra. Parece que eu tô drogado aqui, velho. Enfim, mais um podcast aqui meio lento, sei lá, cara. Não sei dizer muito bem a vibe que eu tô. Posso dizer que eu tô meio a meio, assim. Um meio a meio entre, tipo, tô bem e não tô. Porque, cara, desde sexta-feira até agora, eu tô sonhando só com coisa relacionada ao meu trabalho. E eu tô ficando meio puto com isso, porque você quer dormir, você quer descansar e sonha com coisa relacionada ao trampo. E uma coisa que eu tô fazendo é gravando pelo meu celular mesmo, porque, bom, aqui eu vou desligar meu ventilador aqui um pouquinho, eu vou virar pra cá. Acho que fica melhor. Bom, não sei se o ruído vai melhorar ou diminuir ou piorar, enfim. E eu tô querendo descansar e tal, e o cara não consegue, tipo, fica o tempo todo sonhando com trampo e tal. E é meio chato isso, cara. Eu não tô conseguindo dormir direito por conta disso, porque só vem coisa do trabalho. E eu tinha separado alguns temas aqui pra falar, que um deles eu queria até, tipo, falar com mais ânimo, mas eu não sei se eu vou conseguir. Na verdade, acho que eu nem vou, mas eu vou contar mesmo assim. Teve uma vez, teve um dia desses que eu fui no supermercado comprar queijo pra minha mãe. Aí eu cheguei lá, tinha uns caras comendo pizza, né, os atendentes. Aí eu cheguei lá, fiquei parado, esperando um deles me atender. E do nada, um deles olha pra mim e fala bem sério: "Oi." Aí quando eu viro o rosto, bem lento assim, como se fosse uma câmera lenta assim. Aí tá eu olhando pra ele, ele olhando pra mim, e os dois querendo segurar a risada, porque o negócio foi muito inesperado. Eu: "Cara, tem presunto?" Ele olhou assim pra mim, com o olho quase fechando o olho. Sabe com quem quer entender o que a pessoa tá falando? Eu: "Presunto, cara." Ele: "Presidente." Eu: "Não, pô, presunto." Aí a gente começou a rir. Tipo, tanto o colega dele como ele e eu também. E, tipo, a gente começou a fazer piada disso. Tipo: "Ah, mano, dá uma fatia aí de Lula, Bolsonaro, Collor, Fernando Henrique, enfim." Começou a falar muito de nome de presidente, que a gente lembrava, tem a Dilma também, né? Aí foi isso. Basicamente eu fui comprar. Não foi queijo, nem foi queijo, foi presunto que eu fui comprar. Eu fui comprar presunto e, tipo, eu tava mó mal nesse dia. Cheguei cansado do trabalho, tava fadado. Tinha ajudado minha mãe, aí eu fui no mercado e deu essa. E sexta-feira, mais ou menos, eu tendo pro trampo e tal. E eu pensei: "Pô, cara, eu queria que acontecesse alguma coisa extraordinária para fazer esse dia valer a pena." E parece que o universo me ouviu. E pouco tempo depois, deu umas 10 horas da manhã, e todo o sistema de telefonia do meu trabalho, de onde eu trabalhava, caiu. Que no caso eu trabalho na área de call center, então, tipo, toda a telefonia caiu. E ficou entrando ligações de outros setores que não eram da minha competência. Cara, eu simplesmente fiquei: "Pô, velho, que maravilha." E não voltou até o horário de eu largar. Eu fiquei conversando com os caras lá, que eu só fazia cumprimentar, que eu cumprimento, tipo, eu só dizia: "E aí, cara, beleza? Então, tudo bem?" Só isso. Aí, nesse dia em específico, a gente se sentou, ficou os três juntos, assim, reunidos no corredor, lá de onde a gente atende, a gente ficou conversando. Até o horário de largar foi muito bom, cara. A gente conversou bastante, cada um com problemas semelhantes com relação à vida. Um deles estava contando um problema com ex-namoradas, com a ex-namorada dele, que era tomava remédio controlado, tinha problemas depressivos, etc. E que, tipo, basicamente, ele também tem, só que ela pegou toda a responsabilidade dela sofrer e jogou para ele, sendo que era algo do passado que ela não tinha resolvido. Jogou toda a responsabilidade para ele. E nisso a gente começou a falar, né, sobre esse tipo de coisa. Teve um deles contou que ele foi para um tribunal. Eu tenho minhas dúvidas sobre essa história, mas eu vou contar aqui. Ele brincava com a garota, ele tinha 10 anos de idade, ele brincava com a garota que tinha 14 anos, 14, 15. E pouco tempo depois chegou uns policiais na casa dele, isso de acordo com o que a mãe dele contou também e o que ele viu. E na época ele baixava torrent, começou a aprender a baixar torrent, etc. E os policiais chegaram lá e ele pensou que ia ser preso porque estava baixando torrent. Mas não, os policiais foram entregar tipo uma intimação para ele. Ah, só uma coisa, se vocês ouvirem gritaria, barulho, essa coisa aqui é porque minha mãe chegou, ela vai falar com meu pai, etc. Eu vou continuar aqui falando. Enfim, aí ele chegou no tribunal, entregaram a intimação para ele no tribunal para fazer um julgamento, porque a garota que brincava com ele tinha engravidado e ela colocou a culpa, ia ser um deles ia ser o pai. Enfim, aí nessa que ele disse assim, olha. Tipo, a mãe dele organizou ele, foi pro fórum e tal, no dia do julgamento. E, tipo, ele com 10 anos, cara, ter sido acusado de engravidar uma mina, tá ligado? Tipo, é complicado. O garoto com 10 anos, e no final, o plot twist da história, resumindo, porque eu acabei de perder o fio da meada aqui. Mas o plot twist da história inteiro, né, pra resumir tudo, porque poderia ter sido resumido em 2 minutos, ele demorou uns 10 minutos pra contar essa história. Enfim. Vou recapitular. Ele brincava com a garota de 14 anos, ele tinha 10. O policial tinha ido na casa dele para entregar como se fosse uma intimação, alguma coisa assim, para ele ir pro tribunal para participar de um julgamento. Só que lá ninguém, os policiais não estavam acreditando que ele a criança era quem estava com esse pedido, né, para ir no tribunal para fazer o julgamento. Então, ele foi lá. A moça deu ele como inocente, vamos dizer assim. Inocente não, porque nem teve julgamento, mas vamos dizer que, tipo, ele foi excluído do julgamento porque ele tinha 10 anos e a acusação é que ele tinha engravidado uma moça. Então, não tinha nem cabimento um garoto de 10 anos ter feito alguma coisa com uma menina de 14, né? Apesar de que tem histórias e histórias de mulheres que induzem, né, os garotos fazerem isso. Enfim, olha, cara, meus pais aqui estão conversando muito, puta merda. Não tem, o ruim de eu gravar aqui em casa é que não tem porta. Não tem, na minha casa, não, nem que minha casa tem porta assim, né? Tipo, porta da frente. Que eu falo no meu quarto é tipo um beco. E não tem porta. Então não tem abafador. E não, o colchão que eu usava eu acabei jogando fora porque ele tava acumulando poeira, tava criando ninho de barata e tava ficando cada vez pior, sabe? Então, tipo, tava. Eu fui puxar o colchão e, tipo, saiu muita barata. Tipo, muita barata que eu falo no sentido, tipo, saiu umas 3, 4 daquelas cascudas, aquelas que você pensa, crack, crack, crack, sabe? Crack. Pronto. E pronto, que a única coisa que eu tenho de usar de abafador, não tem mais. Meu celular, até que eu tô usando ele pra gravar, por quê? Porque a qualidade dele tá bem melhor comparado ao meu microfone que eu tinha comprado. Acho que ele tá até com problema na entrada. Eu liguei o Windows, esperei ele iniciar, instalar a atualização para abrir o Audacity, para quando eu abrir o Audacity eu ter um momento de reflexão em que eu estou usando meu celular para gravar. E a qualidade está saindo bem melhor no celular comparado ao microfone, porque no microfone que eu estava usando eu tinha que fazer ajustes de áudio, eu tinha que corrigir ruídos que eram gerados além do meu ventilador aqui. Eram gerados pelo próprio microfone. A placa de áudio, por mais que fosse boa, ela não estava dando tanta conta do recado. Não basta você ter só a placa de áudio para realizar milagre, né? E eu não tenho nenhuma fonte de local para abafar. Minha avó, eu estava usando a casa dela para gravar, mas a casa dela gera muito eco quando tem só eu lá. E quando ela tá lá, ela vem o tempo todo ver o que eu tô fazendo, assim, tipo. Como se eu fosse desconfiando, sabe? Fico o tempo todo parando pra ver. E, enfim, de qualquer jeito, não tem local perfeito pra eu gravar. Aqui, eu tô gravando porque eu quero conversar um pouquinho, quero só falar, não deixar em branco também, porque tem gente que ouve esse podcast, eu sei que tem pessoas que escutam, tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta de saber o que eu penso sobre determinada coisa, enfim. E tem gente que fala, né? Me perguntaram, o Fernandes me perguntou mesmo, olha, qual é o melhor local para gravar? Eu não sei, simplesmente eu não sei, porque se você quer fazer um podcast mais ou menos assim, sério, se você quer, tipo, olha, eu quero gravar um pensamento aqui que eu tenho sobre determinada coisa, e deixa eu lembrar aqui, eu quero gravar, sei lá, falando sobre um filósofo. Não, não, tipo, você tem que ter silêncio, você tem que ter um foco. A coisa que aqui não tenho é sempre o tempo todo. Se eu fosse deixar pra gravar quando tiver tudo em silêncio, eu demoro meses pra gravar um podcast em condições perfeitas. Então eu vou gravando assim e, enfim, infelizmente eu não tenho como editar o pessoal aqui falando alto, não tenho como cortar. Só se for uma pausa que eu tenha falado, esteja não esteja falando nada e alguém falando alto. Porque aqui não adianta eu chegar, se eu chegar e dizer assim, olha, fala embaixo, por favor, porque eu tô gravando meu podcast, o pessoal olha pra mim com cara feia como se eu fosse querer mandar na casa. É só pedindo um pouco pra falar um pouco mais baixo. Mas aqui ninguém tem esse tipo, ninguém compreende isso, sabe? É tipo, minha mãe vai gravar um vídeo, às vezes, mostrando o trabalho dela, ela quer que todo mundo faça silêncio, meu pai quer que ele faça silêncio quando tá falando com o patrão dele, mas eu, infelizmente, eu sou eu, né? Eu sou filho, eu não posso cobrar nada por conta da, de acordo com meu pai, hierarquia. Aqui, infelizmente, assim, por conta da hierarquia, é como se fosse uma coisa ditatorial. Tipo, não tô dizendo que aqui meus pais, tipo, me prendem ou fazem coisas tipo, mas tem coisas que podem ser resolvidas na conversa, mas é tipo, é a opinião deles e pronto. Você não pode contestar, você não, senão, se você estiver contestando é porque você está querendo ser rebelde. E basicamente você tem um risco de ser posto para fora de casa, sei lá. E é algo que infelizmente eu não posso combater muito, enfim. Vamos seguir aqui, não estou muito a fim de falar sobre porque eu vou me estressar mais ainda com isso. Só voltando, o papo foi até legal desse pessoal do trabalho e tal. Eu curto pra caramba até. Eu não tô. Realmente, eu tô tentando aqui encher linguiça, mas não tá dando. Eu acho que esse podcast até vai ser um pouquinho curto. Quanto tempo já tem? Tem 12 minutos, caralho. Bom, o Fernandes, ele mandou um e-mail aqui. Eu acho que ele. Né, o Fernandes. Ele mandou um e-mail pra mim. O nome do e-mail é Letter to Her. Ou carta para ela, ou ao pé da letra, letra para ela. Brincadeira, brincadeira. Caramba, pera aí. Rapidão, só um pouquinho aqui. Ah, cara, se eu for falar, vão dizer que. Enfim, vão falar merda, enfim. Ah, vamos lá. Olhares velados, risinhos escondidos, tudo com duplo sentido. Desde as mentiras até as ofensas, uma linda história de amor. Realmente belíssima. Ela era mentirosa das melhores. Se eu já fui chamado de gênio, ela já escutou aquilo várias vezes mais. Provavelmente em algum momento ela começou a acreditar, a cair no próprio conto. Algo sempre muito triste, cair pelo próprio conto. Pelo mesmo que lá no fundo ela saiba, ou sabia, entendia, era consciente de que no fim talentos são coisas diferentes. Não como uma ideia abstrata, mas como uma linha concreta. Uma linha que não importa o quanto você negue, odeie, minta ou inveje, nunca vai desaparecer. Ela não era genial, não era talentosa, sua disciplina e diligência não seriam bastante para se mudar alguma coisa. Ou existência miserável, ou ó existência miserável, não sei como é que ele quis. Ah, só para anotar, se vocês quiserem mandar alguma carta, alguma declaração para alguém, etc., que eu vou ler. Se você pode mandar alguém tomar no cu, você pode mandar um eu te amo, você pode. Enfim, desabafar aqui, cara. Como eu falei, peguem leve nos textos assim grandes. No caso, o do Fernandes, ele pode até achar, putz, mandei um texto grande, mas não. Enfim, é tipo, sei lá, um negócio que vai comer muito tempo, sabe? Tipo, preencher muito. Por enquanto, mas eu, qualquer coisa eu dou uma moderada, dou uma resumida, enfim, fiquem à vontade para mandar o que vocês quiserem no acervoperdidopodcast@meiofence.com. Sempre eu vou deixar o e-mail no YouTube e no feed do podcast e também no Telegram para vocês ouvir, para vocês mandarem o e-mail, tá? Pode ficar à vontade, pode mandar o que quiser. Enfim, voltando ao e-mail. Obsessiva provavelmente era o que me atraía. Pera aí, só um momento. Cara, ia soltar uma rota que não deu. Anos de sofrimento são necessários para atingir aquele nível. Um cérebro que te obriga a passar horas imersas em algo porque a realidade é assustadora. Porque na realidade ela é infeliz, enganadora e por fim danificada. Eu poderia dizer o quão bonito seu rosto era, seu cabelo liso, o quanto as suas pernas eram longas. Ulala. Cara, eu tenho uma. Cara, eu me amarro no Avatar, bicho. Vocês não têm ideia. Eu amo, amo. Eu não entendo, é uma parte que eu gosto muito das mulheres, são desde o pé até a parte da coxa. A perna em si inteira dá muito dinheiro no mercado negro também. Uma perna basicamente é 13 mil reais, mais o peso da perna também conta aí, soma o valor. Recomendo para quem gosta. Enfim, mas nada disso era real. Desde distrações, desde a sua falsa modéstia até a maquiagem leve. Maquiagem é o quê? Para disfarçar qualquer coisa, cara. Provavelmente seria uma ótima mágica ou ladrona. Tudo era de fato para enganar. Sua imagem perfeita, notas perfeitas, namorado perfeito, perfeito, perfeito. Tudo deveria ser do jeito, eficiência acima de tudo, mesmo que não, se não fosse o que ela realmente desejava, uma tentativa falha de controle, uma tentativa de transformar latão em ouro. Gostei da comparação. Ela namorava meu amigo, popular, carismático, um troféuzinho aos seus olhos. Um teste para sua nova personalidade, já que não era bonita antes. Ela queria tudo, agora que ela podia ter algo, era óbvio que entendia isso. Flerta comigo enquanto segura suas mãos. A atriz perfeita. Cada palavra planejada, movimento calculado, era um grande show. Mas não importa o quão bom você seja, os olhos sempre dizem a verdade. Ah, aqueles olhos, olhos de animal ferido, um animal que está disposto a usar qualquer isca para caçar, atrair e devorar. Era amável. Eu disse isso para meus amigos anos depois, mas para eles ela era algum tipo de santa perfeita, pura e ingênua. A donzela a ser resgatada, fachada magnífica. Peraí. A donzela a ser resgatada, fachada magnífica. Eu tô lendo isso aqui como se fosse um conto, sei lá, eu tô péssimo pra interpretar texto. Praticamente o arquétipo da Treadwife. Pra quem não sabe, Treadwife é tipo uma. Sabe, esposa tradicional que tipo faz comida pro marido, arruma casa. Enfim, faz de tudo. É tipo uma mulher que foi feita só pra servir ao marido. Enquanto ele trabalha, ele chega em casa, ela dá um abraço, pergunta como é que foi o dia, enfim. Ela tá ali à disposição só pro marido e para cuidar da casa. Entre outras palavras, muitos caras gostam desse tipo de mulher, até a mulher perfeita. Eu não vou negar aqui. Se eu pudesse proporcionar para minha mulher, para ela ficar em casa, no conforto e tipo ficar lá e tal, ou até tipo, como é que eu posso dizer isso, cara? Fazendo as coisas e tal, sem que ela pudesse trabalhar, eu tivesse tipo meu trampo. Tivesse uma para dar uma condição melhor para ela poder investir ne mais nela e tal. Muitos caras vão dizer merda disso, mas enfim, porque, cara, minha namorada tem um bom potencial em diversas coisas, uma pena que ela não enxerga isso. Mas por mim, eu faria um bom investimento para ela ficar sossegada, investir em estudar no que ela quer se aprimorar, no que ela tem que fazer para poder ter um tipo, trabalhar com o que ela realmente curte fazer, com o que ela realmente sabe fazer. Infelizmente, ela não tem um trabalho bom, assim como muita gente, como eu também, não tenho um trabalho que é da minha área, mas e o que eu posso fazer? Enfim, voltando ao e-mail do Fernandes aqui, isso foi só um desabafozinho, só de leve. Ai, cara. Vamos lá, deixa eu só. Vamos reler aqui a parte, né? Vamos lá. Eu disse isso para meus amigos anos depois, mas para eles ela era algum tipo de santa perfeita, pura e ingênua. A donzela a ser resgatada, fachada magnífica. Praticamente o arquétipo da Treadwife, ou esposa tradicional. Às vezes, um geek que gosta de filmes e sagas, Doctor Who, tudo dependia de quem era a sua plateia. Porque o que importa no fim era a imagem. Eu me pergunto quanto tempo ela vai aguentar. Todo obsessivo tem um limite. Em algum momento aquilo perde efeito, a magia acaba, as horas voltam a parecer dias. Você não se perde mais. Uma jarra de água aguenta pouca água antes de se despedaçar. Caralho. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. É uma garota que basicamente ela quer atrair a atenção de vários caras, ou parece que tipo ela era namorada de um amigo teu, mas ao mesmo tempo que ela era namorada desse teu amigo, ela dava em cima de tu, e mesmo ela tipo sendo maquiada, tipo ela tem um é maquiavélica a ponto de se maquiar. Piada ruim, lol. No caso, se maquiava no sentido de, tipo, ser a mulher perfeita, vamos dizer assim. Tipo, se o cara gosta de Star Wars, ela vai. Eu tô interpretando desse jeito. Depois o Fernandes me mandou outro e-mail aí me xingando, falando que foi. Eu interpretei tudo errado. Que basicamente é a mulher que quer atrair gado o tempo todo. Seria isso? Que, tipo, ela quer. Tipo, dependendo do como o cara é, ela meio que se molda. Ela vira uma. Ela vira água, né? No caso. Que não sei se vocês já viram, não sei se é o Bruce Lee, eu acho, Ele fala que a água, ela se adapta em qualquer ambiente. Se você bota água no copo, ela vai tomar a forma do copo. Se você bota ela numa, sei lá, numa bacia gigante, ela vai tomar a forma da bacia gigante lá. Então, basicamente, ela se torna água, ela se adapta a todo aquele tipo de cara que ela quer atenção pra ela. Eu acho que é isso. Porque aqui, ó, ela namorava meu amigo popular, carismático, com um troféuzinho aos seus olhos. Um teste para sua nova personalidade. Já que não era bonita antes, ela queria tudo, agora ela poderia ter algo. Era óbvio que entendia isso. Flerta comigo enquanto segura suas mãos. A atriz perfeita. Cada palavra planejada, movimento calculado, era um grande show. Mas não importa o quão bom você seja, os olhos sempre dizem a verdade. Ou seja, não importa o quanto ela mentia, nos olhos dela, o nosso cara autor conseguia ver a falsidade através de seus olhos. Porra, curti esse texto, eu vou até salvar. Eu acho que ele quis dizer como se fosse um aviso, né, pra esse tipo de garota. Digo isso até porque minha ex, ela é desse tipo também. Ela agia um pouco dessa forma. Então, infelizmente, esse tipo de mulher, com o tempo, ela vai perdendo as coisas aos poucos. Ela pode até aproveitar no auge dela, assim. Como é que eu posso dizer o auge? Ai, cara, tipo, ela pode aproveitar a lindeza dela, a perfeição que ela tem, entre aspas, enfim, tudo. Ela pode até não ser perfeita em questão de notas, etc., como o Fernandes descreveu aqui. Mas, sei lá, cara, ela sempre vai tentar se ajustar àquele tipo de cara, ou se ela for bissexual, aquele tipo de mulher também, pra fazer alguma coisa, bicho. Sei lá, pra poder atrair a atenção. Posso estar falando merda aqui. Eu posso estar falando muita, muita, muita, muita, muita, muita, mas muita merda. Mas o que é que eu posso fazer, cara? Eu não sou o Deus milagreiro aqui. Enfim, eu acho que eu vou encerrar o podcast por aqui com esse e-mail do Fernandes. Obrigado, Fernandes. Um abração pra ti, cara. E é isso. Se vocês quiserem mandar um e-mail novamente, só repetindo, acervopgdopodcast@meiofans.com. A vibe do podcast hoje não tá muito legal, eu não tô muito animado, mas é isso. Eu tô gravando aqui porque eu quero fazer e acontecer, e é isso que a gente vai seguindo em frente para fazer esta merda, esta carruagem andar. E eu paguei essa merda desse servidor para eu poder publicar os episódios, e é isso que eu vou fazer. Eu não paguei R$ 80 no bagulho para ser em vão, cara. Imagina você pagar, é que nem eu tava pagando o xCloud do que era o Game Pass Ultimate. O que é que adianta eu pagar R$ 45? Deixa eu ver aqui. É Game Pass. Ah, foda-se, não vou querer saber dessa merda. Eu não vou pagar tipo quase R$ 50 num negócio que eu joguei, sei lá, só 14 dias, vamos dizer assim. Ou nem isso, nem cheguei a zerar. Quando eu fui zerar o jogo bugou, o jogo que eu baixei aqui bugou e não pegou mais direito. Então, é isso, cara. Eu tô investindo numa coisa, eu vou fazer acontecer, vou continuar aqui. E é isso, vamos que vamos. Bora simbora, que segunda-feira, mais um dia aí, vou publicar esse episódio já hoje ainda. Tô terminando de gravar às 7h50 da noite, deste domingo. E um abraço para vocês, espero que vocês fiquem bom, de boas. Se tiver alguma coisa aí incomodando você, manda um e-mail pra cá, que eu leio, eu tento dar minha opinião, que não é das melhores, mas é isso. Assim como humanos, nós temos nossos sentimentos, e assim como também quem produz conteúdo também não é perfeito, né? Não quer, eu não vou ficar aqui vestindo máscara assim, fingindo. Olha, pessoal, olha como eu tô legal e tal. Opa, olha, você está aqui com o Acervo Perdido Podcast. Meu nome é Rafael Batista. Olha só, gente, como eu tô animado. Recebi aqui um e-mail do Fernandes. Vamos ler. Eu não ia me sentir bem, cara, fazendo podcast assim. Enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço e até o próximo episódio.